Identificação. Veículo K 770. Rádio válido CD de Salto Limitada. Um dos médios 1510 kHz. Rádio Vale Salto. Agora, com programação da Rádio Aleluia Music. Rádio Vale Aleluia Music. E a hora certa. 6:23. A novidade na rádio que é uma bênção.